atrás de afirmação. Não encontrei razão na sua acusação. Mas esse é só o começo pra encontrar o tempo que faltou. De afirmação, não encontrei razão na sua acusação, mas esse é.